3600, solo às 2 horas. Liberando à direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio 3600. Alfa, antes da Juliette, reportará 3600. Muito boa noite, está 3152, descendo a 150 com a informação, bravo. 3152, identifique, chegada Mari, desça para o 050. 050, Mari, pode ir, vai, TAP, direto. Essa Juliette prosseguindo para a remota, para a posição 12 na remota, ok? Lá do pátio, no pátio, posição 12. Eu acredito que é próximo àquele ônibus lá que está ali aguardando lá. Maravilha. Remoto 12, obrigado, 3600. Então, é posição 000, reconhecente. Fute a menos, se o tax, por favor, 080, mantenha a posição. Mantenha a posição, é posição 000. Portugal 020, taxi by Manipal, India and Alpha, all short, report right for takeoff. Portugal 020. Manipal, India, Alpha, we will call you ready at Portugal 020. Porta 3600, reporta, não tem sinalizador aqui na posição 12. Não tem sinalizador? Negativo. Vou contactar infra-aero. Tem condições de puxar um pouquinho à frente para possibilitar o Portugal passar? Positivo. Ok, 3600, a infra já foi notificado, o fiscal de pátio já está se deslocando aí. Obrigado. A 3152, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, pisada final no 0. 2000 pés com 1 no 0, 1 no 3, pode descer sem restante para 2000? Livre. Livre, obrigado, vai informar, Nelê. Controle Salvador, boa noite, gol 1643, 208. 1643, identifique, chegada boa, desça para 4 mil pés, o ajuste no 093. Ok, para 4 mil na Bonf com 1013, gol 1643. Portugal 020, clear line up and take off from 810, wind is 080 degrees, 1 to 9, Portugal 020. For line up and take off runway 10 at Portugal 020. Eu estou presente aqui, eu vou voar na proa aproximadamente aí 280. Tem dois baixos desses de luz da laser que tá atrapalhando bastante a gente aqui. Eu vou desviar um pouco à direita aqui, ok? Gente, livre. Portugal 020, Arbonet 12, Salvador de Porto 120, decimal 8, via viagem. 008, tem uma boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite, é o Portugal 020. We are climbing on a Puka. Cruzando 2100 pés, assinando 370. Tá bom. Portugal 020, climb to flight level 370, radar surveillance. Climbing level 370, here Portugal 020. Localizador 3, 152. 152, final, torre, no 86. 86, obrigado, até mais. Boa noite, é o 3, 152. 3152, boa noite, confirmando já baixado travado. Ainda não, 3. Gente, reporte quando baixado travado, ajuste no 0 no 3. Pelô, gol no 643. Gente, no 643. Sim, são 3152, pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 12 nós. Livre ponto, pista no zero, 3152. Mano 643, esse para 2000 pés, ajuste no 03, reporte estabilizado na LF. Depois de 1003, reportado estabilizado, gol no 643. Controle Salvador, boa noite, gol no 606, formação Bravo. Projetar no 06, descida ao 050. 1003, ajuste. Projetar para o 050, para o 606. São 3152, copia a informação da torre. TAM 3152, Alfa, Juliette, posição 08, mantendo na sua escuta, TAM 020, call out Recife frequency 12545, if unable 12685. Over to Recife 12545, secondary 12685. Tenha uma boa noite, sir. Boa noite. Salvador, voo no 7 no 4, boa noite. Boa noite, voo no 7 no 4, prossiga para o 060 na chegada Mari, ajuste no 0 no 3. Cheio no 0 no 2 até o 060 Mari, voo no 7 no 4. 714, prossiga na approach, TAP. Approach TAP, gol no 714. Salvador, Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, passou o Travete Coral, no 130, Marcos Escuta. Eco Alfa Oscar, mantenha o nível 130, pro Edmare, e reporte no ideal. Cliente, Eco Alfa Oscar, manterá pro Edmare e reportará no ideal. João, no 643. Bora 643, complete a aproximação, torre 18-6. 8-6, boa. Bora 606, prossiga para 2000 pés, ajustado em 1013, reporte estabilizado. 2000, 1013, reportará 1606. Bora 714, 2000 pés, reporte estabilizado em LS. 1013, ajuste. Salvador, Oxenai 6258. 6258, prossiga para nível 050 na chegada Mari. Autorizado a approach, ETAP. 050 na Mari, voando ETAP da presente 6258. Salvador, Eco Alfa Oscar para descida. Eco Alfa Oscar, prossiga inicialmente para o 080. Autorizado 080 para o Eco Alfa Oscar. No marcador externo, embaixo travado, voo 643. Ciente, pouso autorizado, pista 10, vento 070 graus, 089, voo 643. Teve pouso da pista 10, voo 643. Eco Alfa Oscar, reautorizado para 3000 pés, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, autorizado para 3000 pés na 2 de maio. 643, solo aos 28, libere próximo à direita via Fox, táxi via Alfa, Juliette, posição 03, pátio principal, não me escuta até o corte. Fox Alfa, Juliette, 3, pátio principal, não me escuta. Cruzando 080 para o 060, gol no 714. Gol no 714, prossiga para 2.010, ajuste no 013, reporte estabilizado, NS.